de tudo, mas não consigo esquecer. O meu coração gira em torno de você. Eu errei demais e isso é consequência, eu sei. Mas te peço só mais uma chance outra vez. De tudo, mas não consigo esquecer.